gente não morre na praia, mesmo se o barco afundar. Crente não morre na praia, sabe nadar. Ah, ele não olha pra fúria do grande mar. Ele só olha pra Cristo que sabe salvar. Quando ele cansa, ele sabe boiar. É. Enquanto ele boia, ele sabe louvar. Enquanto ele louva, ele sente a mão que o tira do mar e o faz voar. Boa, boa, por cima do mar. Boa por cima dos montes, até Sião chegar. Boa, boa, por cima do mar. Boa por cima dos montes, até Sião chegar. Crente não morre na praia, mesmo se o barco afundar. Crente não morre na praia, sabe nadar. Ah, ele não olha pra fúria do grande mar. Ele só olha pra Cristo que sabe salvar.